amor. Ouve, ouve, ouve, os meninos dão louvor. Ouve, ouve, ouve, os meninos dão louvor. Aleluia, aleluia, aleluia, ao Salvador. Graças ao Divino Rei, que no mundo quis viver. Graças pela Santa Lei, que declara o seu querer. Aleluia, ao Salvador. Grande é o nosso Salvador, toda a dívida pagou. Pela morte o bom pastor seu rebanho resgatou. Ouve, ouve, ouve, os meninos dão louvor. Ouve, ouve, ouve, os meninos dão louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Yeah, I'm sorry.